só Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas. E não pode existir outro igual. Quero servi-lo em todos os meus dias. Ele é o meu Redentor e o meu Salvador. Lhe dado